Portugal 05. Portugal 158, the readback is correct. Correct, coming back red to push and start gate 11. Dubla Portugal 158. Tomador São 3530. São 3530, prossiga. Poderia ser 170 de vez 190 para Aracaju? Entrarei em contato com o centro Recife, aguarde. Por favor, obrigado. Estabilizada, Florida 10, voo número 43. Emissor em 1-8, decimal 6-12, 1-6-4-3. 2-6-12-6-4-3, boa noite. Voo 1-8-0-5, ingresso Juliette, portão 6-12. Juliette para o 6-12, 1-8-0-5. Salvador, boa noite, 643, baixei pra voz, estabilizada, emissão em 10. No 643, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 643. Gol no 7, no 4, no solo, aos 2, 3, libere a direita, na minha escuta, prossegue táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Posso bater na sua escuta, repetirei Juliette, 7, no 4. Afirmativo, dando extensão. Obrigado, vai também. Voo no 643, confirme baixado travado. Ah, afirmativo. Voo no 643, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1,70 graus com 1,2 nós. Teve o pouso, pista 1,0, 643. 3520, ator voltando. Escuta, parceira. Autorizado nível 1-70 para Aracaju. Obrigado, autorizado 1-70 Aracaju, 3-70. Catar 9908 para o táxi com 13 após a Terra Galeão, 13:40 de autonomia. Catar 9908, autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 1-0 na Bravo, quando lá reporte pronto para a decolagem. Juliette Alfa na Bravo, eu formarei com a pronto, Catar 9908. No 643, no solo, os 27, libere a direita, na minha escuta, prossegue táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Então, a direita na Fox, via Alfa, chama antes da Juliette, 643. O total 9908, passa o ponto de espera, pronto. Total 9908, além, mantém pistão no zero. Alfa Livre alinhada, Monteiro, pistão 0, 9908. Uno 7, Uno 4, ingressa Juliette, portão 05. Juliette 05, 7, Uno 4. Pistão 9908, autorizado decolar, pistão no 0, vento 1, 70 graus, com 1, 2, nós. Salir aliado, decolar, total 9908. Total 9908, decolado aos 30, chame agora o controle, 119-35, bom voo. 30-0935, bom voo, total. Controle total 9908, decolou, agora de causa, tu escuta. Autorizado para de gole, suba ao 360, total 9908. Autorizado gole, nível 360, total. Está Juliette, vem para 3. Ingressa Juliette, portão 09, gol no 643. Juliette, 9643. Zona 1896, poderia confirmar para a zona autorizada o final do XC? Afirmativo, informe estabilizado. Oi, tá certo. chame táxi, TAN 3520. Chama na táxi, 3520. Ouro 348, mantenha 340, chaminha título 545, contêiner 2085. Salvador, boa noite, 05. 805, Natal 370, 1 minuto, cópia. Natal, nível 370, via Alfa Zulu 10. Decola da pistão 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar. Frequência do controle 119.35, transponder 5407. 370 Natal, via Alfa Zulu 10, decola 10 com curva à esquerda na Puca Zipar. Então, 35 controle, 5407, transponder 1807. Correto, chame pronto, portão 062, é Golo 1805. Oi Salvador, boa noite, 9:30, passando Índia Serra, baixa travada visual. 1896, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no 0, vento 180 graus com 12 nós. Entre pouso, 9:30 na 10. Taxi 3520 com 157 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Recife. Doutor, Rio TAN 3520. 1 minuto pro táxi. Aguardando. De Alfa até o ponto de espera da Bravo, quando lá reporte pronto para a decolagem. De Alfa na Bravo reporta, estará pronto para a decolagem, 3520. Total 9908, chame o centro Recife, 13325, alterne 1288. 3325, 1288, total. Bravo, pronto, igual com a aeronave na final. Sextão 3520, após o tráfego que pousa ali, mantém pistão no zero. Afirmativa, após o pouso do tráfego, ali mantém 1-0, 3520 da TAM. Airport 015, descent 11, ready for pushback and start. Está próxima por 40 milhas ao centro do presente ponto superior comunicador ao voo na próxima linha. Aguarde a autorização para nível superior. No 896 no solo aos 40, libera a direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, reportaremos ingresso na Juliette, boa noite, 96. Chan 3520, autorizado decolar pistão no zero, vento 170 graus, com no 2 nós. Inicia, 3520, decolado aos 42, chame agora o controle, 119.35, bom voo. Nada. Controle, muito boa noite, 3520, Puca. Boa noite, suba 170, está sua vigilância 3520. 170, vigilância, 3520. Azul seria impossível, né? Não sei, depende do centro. Aguarde. Agradeço. 3520. É impossível nessa vida, tá vendo? Tá autorizado a Aracaju. Agradeço, amigo. 3520. Controle Salvador, muito boa noite. Azul 4062, sente do ativo. Azul 4062, identifique e desça para 2000 pés na chegada Mari. Ajuste de altímetro no 0, 18. Desficou na Mari, 10, 18. O Azul 4062. Controlador, autoriza o RNAV da 10 pro 4062. Afirmativo, autorizado a RNAV, desça para 2.510 após etapa de servido 366. Informo que o ILS está operando full. O azul 4062 vai prosseguir então no ILS. Então, continue para 2.000 pés. O 4062. Para 2.000 pés, 4062. Salvador é o Mike Hotel, yes. Portugal 158 approved taxi via Juliet and Alpha, call me ready to take off and hold point runway 10. Juliet and Alpha, call you when ready for departure, Portugal 158. Saul, Martin, Roger, 08, receive it. Ok, fizemos duas chamadas anteriormente, as autorizadas guarda por atividade, subindo aí para restrito ao nível 300, aguarde e autorização para 360. Agora para 1264, alternativa será 1288, total 9908. Cleared line up and take off runway 10, the wind is 160 degrees, 07 knots. Clear for line up and take off runway 10, Portugal 158. Confirm via Bravo. At your discretion. Okay, via Bravo. Okay. Aracaju 1-2545, alterne 1-2685. 2545-2085, tá 3520. 320, confira presente, outro tal. Portugal 158 airborne at 50, call North Salvador Control 119 dismount 35. 119 35, Portugal 158, obrigado, boa noite. Oh. Boa noite, Portugal 158 airborne 10, crossing 1500. Portugal 158, climb to 350, moment departure, radar control. Contact level 350 and Momo departure to Portugal 158. Oh, auto taxi com 659 agora, 3 horas, Saltena Maceió. Voo 1805, autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10 na Bravo, quando lá reporte pronto para decolagem. Juliette Alfa, a Bravo reportará a 1805.